cara sem fé. No trilho sem luz, talvez dê tiro no pé, mano, acho que cuspi na cruz. Pra quem tá preso a mesma fita, leite fode, nos pra quê? O pobre rende os money. Olha, sofri demais, tive na cela lá. Governo mama, ele mata, cadê esquema, pá? Sofri, não mais estou na paz, isso já era. Gravados cuzão, no tribunal te enterra. A humanidade, na verdade, é um grande lixo. Mídia, sistema, tudo isso é um grande lixo. Cansei de tudo, eu vi. É nós que chora aqui só, favela ou pó, sistema é assim. Na eleição, mesma conversa, o pobre rende bem. Voto livre, você vota e quem quiser. Você sonhando bem, acorda mano, olha bem. Sai do jogo, sai do trem, vamos como? O governo rouba bem, faz mal, ei, eu te avisei. Que a polícia mata bem, essa é a lei, esquive. Ladrão, bandido, estátua, crime, é boa fita, dá perdido. Vou que você pra buscar, demorou. Ele atirou, matou outra vez, sem mente. A correr não entende, os ladrão bom não se rende, irmãos. Acessa a net, vê os negros que enche a cela do doutor, fazem dinheiro pro governo bom. Brasil sorriu, isso é mentira. E na favela o preço, família chora, chora. Milhares de jovens hoje são seduzidos pelo crime, contaminados com a maldade nas quebradas e morrem cedo nas periferias. Precisamos resgatar nossa juventude do caminho sombrio das drogas. Incentivar sua juventude a voltar de novo às salas de aulas, a voltar de novo às escolas, morou, mano? Essa é a missão, vagabundo. Acorda pra vida, rapaz. Você pode escolher viver, vencer. Vida do crime não dá mais. Vida do crime não dá mais. Você pode escolher vencer, viver. Mamão, eu pensei, dispensei e não quis. Ia pra cena lá atrás, parei, olhei e desisti. Liberdade livre, eu quero livre, eu sigo firmão. Esse é o castelo ladrão, eu levo a sério, irmão. Ó, só sofri, tirei uma cota, o crime é pá, não tem pum. Moscou tombou no zum zum, comédia cai um por um. As fitas vêm fácil, velório mais rápido. Dinheiro vem e te trai, e quanto mais quer mais, ladrão. Irmão, se liga, faz seu corre, vai que vai, vai. A droga não traz paz, pro governo rende mais, sim. Explora a mente fraca, é sempre assim, din, din. Te prende no seu sim, não seja um estupim. O desemprego espreme o povo, foda-se. O seu problema rende, o povo sofre e nunca aprende. É, esquece, vai, favela é lucro aqui. Vende muita droga pros moleque no vapor, tudo se sente. No tribunal do crime é vela, favela não dá guela. Entrou no corre, é pouca ideia. O seu histórico acadêmico, chega com nós sem terror. Ajude o povo, doutor. Eu serei aplausos pro neguinho de fuzil. Serei o causador do seu lixo. Meu povo sofre, nunca aprende. O governo mata, é tudo uma questão de estudar, entende? O inimigo de gravata faz a miséria, escravizando as favelas, favelas. O que eles querem, irmão? É uma juventude analfabeta, sem força, sem preparo nenhum, tá ligado, mano? Sem informação nenhuma, mano. Inútil, fraca, desatualizada, desarmada, alienada. E fora de qualquer combate na arena. Acorda pra vida, mano. Você é soldado, não seja escravo do crime moderno, morou, mano? Você é mais forte do que isso, vagabundo. Você pode escolher viver, vencer. Vida do crime não dá mais. Vida do crime não dá mais. Vejo os irmãos na solidão, ladrão. A depressão vem pra arrastar, não mosca não. Aperta o bom, vamos, acende o beck, liga os louco que o rolê constou. Vamos aí, é só colar no proceder, malandro. Revoltante é ver a polícia no pé, doutor. Fazem terror, estuca a favela, os gambé dão show. Oprime o povo na extorsão. Cidadão aqui, pagando pedágio pra esses cão. O povo humilde e consciente, é fácil de ver. Racismo é lei, muitos não aprendem. O pobre é lista de Schindler, triste filme, negligência, uma pá, palhaçada, você sente. Eu já vi chover uns preconceitos pra mim. Isso é ruim, a mente mão no ódio quer destruir. Você se ergue, segue em frente e não treme. A pandemia matou, muitos se esquecem. Chega a eleição, te dão a mão, estico a mão, diz que é irmão. Ganha o voto do povo, essa é a missão. A cena é triste, isso é real, é o fim. Que a juventude mude as ruas e faça o mundo feliz. Vê se aprende, não mosca na favela, não matarás. Entrou no crime, aqui já era. Já e aí, DJ Paulo, missão cumprida, vagabundo. Essa é essa ideia, irmão. Você pode escolher viver, vencer. Vida do crime, não dá mais. Vida do crime, não.